Aeronave na escuta do controle instalador, informe chuva leve sobre campo. Salvador, bom dia, o TAM 3171, informação Juliette, autorização de tráfego para Guarulhos. Bom dia, TAM 3171, está autorizado para Guarulhos, nível de voo 320 pela Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto para a posição Trive, após segue conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 10 com curva à direita, subida da El Leda Bridge. O transponder é 5177, o controle em 120.8, corteja. Dado Guarulhos 320, Upper Zulu 16, Belo Horizonte, direto 13. Cola da 10, curva direita, da Eoleda Bridge, transponder 5177, controle 120.8, TAM 3171. TAM 3171, correto o cotejamento, chame para o acionamento. Está na base de acionamento, 3171. Direita, proa 210, entre na formação 510. Igor, no 715, desça para 3 mil pés. 3 mil, Igor, 715. 2715. Autorizado Duna Golf 715, desça para 2000 pés. Resposta avisada no localizador. Confirme, livre voa Duna. Autorizado. Onde Duna 715? Estabilizado, localizador, Gol 897. Gol 897, chame torre 118, decimal 95. 295, boa. Torre, bom dia, Gol 897. Gol 897, na escuta do controle ainda. Desculpa. Torre, Salvador, bom dia, Gol 897. Golo 897, bom dia. Reporte passando externo, controle embaixo, chacada. Vamos lá. Informo chuva leve sobre o campo, pista molhada, ok? Quente visual. Externo, sem checado, Gol 897. Ok, no 897, livre pouso na 10, repito, pista molhada, o altímetro no 0 no 4, vento de 130 graus, 8 nós. Tem autorizado pouso na 16, pista molhada, Gol 897. Corrigindo, pista no 0. Web 5808, troque para a frequência do solo para a cópia 360 Brasília. Vou checar com o controle aqui. Visual, Gol 715. 715, chame torre 118.95. 1895, boa. Negócio. Obrigado, senhor. Salvador, bom dia, Gol 715. Vai passar sim, Bravo? Achou, Bravo? Gol 715, bom dia. Complete a aproximação, aguarde pista livre, informo chuva leve, pista molhada, ok? Gente, aguardamos 715. Gol 897, no solo 57, libere a direita, taxi na Alfa e aguarde antes da Juliette. Direita Alfa, antes da Juliette. 715, livre pouso na pista 10, repito, pista molhada, o QNH 10114 e o vento 120 graus com 6 12 de nós. Livre pouso, pista 10 com 715. Devido às chegadas aqui para Salvador, eu solicito que permanecesse na subida Árvore Elefa, ok? Tá pronto para cota? Web 5808, autorizado então para Brasília, nível de voo 360, pela AFRA Zulu 17. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida Árvore, transição Elefa. O transponder é 5407, o controle opera em 120 decimal 8, coteja. Correto, Web 5808, chame para o acionamento no portão 3. No 715, no solo ao 59, ao livrar à direita, troque para a frequência do solo em 121.9, tenha um bom dia. À direita, 129, obrigado, bom dia. Gol no 897, pode prosseguir o táxi via Alfa e Juliette para o portão 01. Alfa e Juliette, 01, 847. Alfa Juliette para o Chame o solo em 121.9, por gentileza. 219. É 219, Galeão, 360, via piso 10, decola a pista no 0, curva direita, saída da Aule da Bridge, controle 120.8, aciona 5417. Bom dia, desculpa, eu não estava preparado para copiar, foi muito rápido, tentei pegar, se eu poderia repetir, por gentileza, desculpe. Eu não copiei, repeti agora, copiei. Copiei, quando eu chamei eu não estava ainda pronto para a copa aqui, mas agora eu estou, desculpa, eu não consegui pegar tudo, se eu poderia repetir, por favor. Firmo, Xané 6211, Galeão 360, via Bezulu no 0, decola pista no 0, curva direita, Israel, Leda Bridge. Controle 120.8, aciona 5417. Obrigado. 360 pro Galeão, tá autorizado, decolando a 10, curva direita, efetuando a Dael, então Leda e Bridge. Uniforme Zulu 10 é aerovia, 1208 é o controle de saída e 5417 é o transponder, isso Oxané. 6211, ciência da Juliette, está na ponte 7, remoto na ponte 7. Ciência, a porta pronto, push 6211. Chamaremos push 6211. Galeão, 360, via Bezulu no 0, decola a pista no 0, curva direita, saída da Aule da Bridge, controle 120.8, aciona 5416. Maestro, reporte busca, boa noite, Aquário. Tráfego Salvador, bom dia, Altair 3890, informação Juliette, 330 Recife. 3890, autorizado Recife, 330, via Peru 58, decola pista no 0, curva esquerda, sai da Puca, transição Caju. Controle 120.8, aciona 5412. Autorizado Recife, 330, via Farm 58, decola da 10, curva esquerda, na saída Puca, Aracaju, 208, controle, aciona 5412, está 3890. Agora? Correto, é porta push, 3890. Tá. Agora? Autorizado, puxa, reporta táxi. táxi 5808, Delta 153, autonomia 0340, Fernando, confio. Jet 5808, táxi Índia, ponte Perdão no 02-1895, que nem carro no 0-4. E aí, Índia, ponte Perdão no 0-1-5, ponte Perdão no 0-4, Jet 5808. Zona 71, portão 6, para pushback, estacionamento. 3171, autorizado, puxa, portar. Livre, puxa, portar na portar, 3171. Sabe, 5808, autorizado, ingresso da cola. A Lima tem 90. A Lima tem 90, 5808. Só confirmando sua subida que havia sido paga, Arboeleza? Arboeleza. Autorizado, ingresso à decolagem, o vento 130 graus, 129. Decolagem do zero, amigo. 5808. Doutor 3153. São 3153, chame na frequência 1208. 08. Alô, bom dia, São 3153, Martins 160, perdeu o contato com o Centro Recife. São 3153, identifica a chegada Bom Fidessa para 4 mil pés, ajuste 1094. 4214, bom. Aos 15 decolado, controle 1208.